De volta ao front até meio-dia, eu sou o Guilherme Wojciechowski, esta é a Transamérica, a sua rádio onde você estiver, inclusive, né, se você estiver em casa, sem internet, com policiais na sua porta e sem muita opção de entretenimento, enfim, né, na pior das hipóteses, lembre-se, sempre haverá a opção da Transamérica em 104.5, nem que precise colocar um bombril aí na ponta da anteninha do rádio. Você que não está nessa, né, não está com restrições, pode interagir livremente conosco, 4588-282828 é o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828, telefone fixo, Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, e arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e no Instagram. Vamos conhecer agora a nossa maravilha da semana. Maravilhas daqui. E o nosso destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo que ainda está em construção aqui na cidade, mas que já começa a ganhar forma e atiçar a imaginação de moradores e visitantes. Trata-se do futuro Museu da Aviação, que está sendo formado ali no terreno da empresa Erisul, na Rodovia das Cataratas, próximo ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. E uma das principais atrações do museu já está, inclusive, no lugar, né? Com a sua montagem devendo ser finalizada no máximo em 2 meses. Trata-se do antigo Boeing presidencial, que funcionou da década de 70 até a década passada, né? Ele foi completamente restaurado para a exibição ao público e já está atraindo olhares, né? Por onde passou, por exemplo, no seu trajeto na carroceria de 2 caminhões até chegar aqui à fronteira, vindo de São Paulo, foi o centro das atenções. Agora também, né, com o processo de montagem, muita gente já está de olho aí neste avião. E a ideia é recriar perfeitamente o ambiente de cada uma das aeronaves que estará ali em exposição neste museu aéreo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive, né, as aeronaves com o motor ligado. Isso durante as visitas, né, motor ligado, de forma aí a completar a ambientação de como se vivia uma viagem em cada uma dessas aeronaves. A previsão é de que a primeira fase do complexo do Museu da Aviação seja aberta ao público no mês de setembro, transformando-se assim em uma nova opção de lazer e entretenimento aqui na cidade, né? E para quem gosta de aviação, pode ter certeza, um prato cheio. E chegou aquela hora do programa em que trazemos aqui algumas das notícias bizarras da semana, né? Pra você saber aí o que andou acontecendo no mundo enquanto notícias verdadeiramente importantes ocupavam o noticiário, ou não, né? Enfim, opções nunca faltam. Se tratando de bizarrice, é realmente impressionante. Eu poderia falar das bizarrices envolvendo o jogo Pokémon GO, no qual pessoas saem aí que nem malucas por aí, né? Tentando caçar pokémons que só aparecem na tela do celular, né? Uma coisa de desocupado, enfim, né? Mas também qualquer jogo pode ser encarado dessa forma, né? Um dos casos mais inusitados aconteceu nos Estados Unidos, onde um morador de Nova York foi descoberto pela atual namorada na casa da ex, segundo ele, caçando pokémons. Enfim, né? Se ela acreditou, claro que não, né? Enfim, né? Coitado do camarada, coitado, né? Tava só jogando, enfim. Outra notícia que ultrapassa limites da bizarrice foi o ensaio fotográfico feito por uma revista dos Estados Unidos, no qual homens usam as roupas íntimas das namoradas e as mulheres colocam os cuecões dos namorados. Inclusive, um vídeo do ensaio postado aí no Facebook já chegou à casa dos milhões de visualizações, e eu não entendo por quê, sinceramente. Vou colocar aqui uma classificação indicativa, ó. Não recomendado para quem tem estômago sensível. Fica Ficou feio, ficou muito feio, viu? Mas a notícia que eu vou destacar aqui... Até perdi a concentração só de lembrar. Vamos lá. A notícia que eu quero destacar aqui pra valer... De novo, perdi a concentração. É feio demais. Não, não veja, tá? Vamos lá. A notícia que eu vou destacar é pra deixar você, amigo dentista, rindo à toa. Sabe aquele povo que não estava nem aí pra gastar com tratamento dentário aí no seu consultório? Pois então, reportagem publicada nesta semana pelo jornal Gazeta do Povo relatou que tratamentos como clareamento dos dentes e outros tratamentos estéticos estão entre os de maior tendência de crescimento, impulsionados pelo hábito de tirar fotos da própria cara, as chamadas selfies, isso principalmente por jovens. Por qual motivo, né? Enfim, aparecer ali com um sorrisão bonito, né? Na foto, não abusar do Photoshop também, né? Bom, se alguém achava que as selfies não serviam pra nada, eis aí uma utilidade. Fronte Transamérica até meio-dia. Comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, comunga, com programação musical aqui no Front e vou dizer pra vocês que eu sou daqueles que acredita que a radiodifusão deve ter um papel social, né? Cumprir uma função de utilidade pública, por exemplo, informando, orientando, dando ideias, dando dicas, enfim, né? Abrindo um canal de diálogo. E até por isso, né, para essa questão de dicas, vamos dar nossa contribuição neste sábado, trazendo aqui dicas para o que fazer quando você está em casa sem poder sair e sem ter acesso à internet ou telefone. Um oferecimento aqui do Banco Imobiliário 2016, o único que você faz negócios com dinheiro vivo, dinheiro de verdade, né? Nas versões de tabuleiro com ou sem cadeia. Show de bola para animar seu fim de semana. Vamos lá, né? A primeira e óbvia dica é dormir, né? Dormir, porque não é isso que as pessoas querem quando reclamam que trabalham demais, que não tem tempo para ficar em casa, enfim, né? Afinal, dizem que não há hotel de luxo ou cela fria mais confortável que o nosso bom e velho travesseiro de casa, né? Então, primeira dica, dormir. Segunda dica, o bom e velho Nintendinho conectado ali na TV, né? Tem gente que ainda tem, viu? A vantagem desses videogames antigos em relação aos videogames modernos é que eles não conectam na internet. Logo, né, se você está proibido de usar a internet, não está proibido de jogar esse tipo aí de joguinho. Vamos lá. Terceira dica, ler um livro, né? Ler a cultura, né? Também uma leitura leve, uma leitura que não fale de prisões, corrupção, dilemas morais, pode ser que ajude aí a passar o tempo. Quarta dica é refletir sobre as nossas atitudes de vida, olhando ali para as paredes, para o teto, pela janela, vendo o sol passando na frente da janela, enfim, né? Quinta dica, meditar. Dizem que faz bem, muito bem. A sexta dica, assistir TV, mas aí tem que ser TV a cabo, né? Aqueles canais que não tem noticiário local, não tem informações locais para não esquentar a cabeça, né? A última e mais importante dica, ó, escutar a Transamérica, tá bom? Porque que outra rádio pensa no seu bem-estar a ponto de te dar dicas tão legais quanto essas? Nenhuma, né? Front Transamérica até meio-dia. Was possible, hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. On a mystery. Programa Front aqui nas ondas da Transamérica Foz até meio-dia, e pelo que eu vejo aqui, está chegando mais uma vez ele, que vem chegando sem pedir licença, o alemão da Transamérica Foz. Ô alemão, por que você só aparece aqui no sábado, não aparece mais na programação esportiva? Bom dia, se isso for possível. É, porque é o único dia que eu tomo banho, né? Aí deixa eu entrar aqui, né? É, deixar não deixa, mas enfim, né? O que é que você veio falar aqui hoje? Política, foi isso que eu entendi? Pois é, nós defragamos uma operação lá em Sangaceca, né? Nossa cidade lá, né? E nós encontramos essa irregularidade com o prefeito nosso lá de Sangaceca. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aqui em Foz do Iguaçu nós tivemos essa semana, inclusive, prisão do prefeito da cidade lá em Sangaceca. Também tá feio o negócio? É, não, feio o lugar sempre foi, né? Uma quebrada seca assim, não tem nada, não dá nada, né? Mas agora tem esse problema aí. Nós começamos a ver que tinha algo errado nos primeiros discursos do prefeito lá de Sangaceca, né? Ele começou assim, num discurso inflamado: meu povo, minha pova, nós vai reformar a escola, nós vai asfaltar o bairro. Aí o assessor dele já gritou do lado, né? Prefeito, emprego plural, prefeito. Muito bem lembrado, nós vamos empregar o plural, o pai do plural e a família do plural. Peraí, deixa eu colocar aqui aquelas risadinhas. Vamos lá, tá. Vamos continuar agora, ficou melhor agora. Tem que ser aquelas do Chaves, né? Que aquelas são legais, né? E aí a gente, em cima disso tudo, a gente começou a deflagrar essa operação, né? E começamos a fazer essa investigação. No segundo passo da investigação que nós fizemos, né, Chilerme, chamamos de Operação Pomar, né? Nós deflagramos que o prefeito usava laranjas. As laranjas eram usadas logo pela manhã, no suco, depois com pão integral que ele comia, acompanhado de um ovo cozido, um salame, cuca, chucrutes e uma leve salada de ovo de codorna, né? Na terceira fase, através de escutas na casa, chamada de Operação Brastemp, descobrimos um complexo sistema de lavagem de dinheiro, né? Os elementos conhecidos por empregada doméstica colhia roupa, palavra codificada para dinheiro, direto no quarto do prefeito. E às vezes tinha umas palmadinhas lá que a gente ouvia, né? E depois dessas supostas roupas, né? Bota umas aspas aí, né? Eram colocadas no cesto e eram levadas para o complexo sistema de lavagem chamado de lavanderia, onde a quadrilha, né, usava uma máquina super moderna chamada de Brastemp, faz tudo. E ainda acrescentava dois aditivos, sabão em pó e amaciante. Quer dizer que era um esquema complexo. O Márcio Barreto aqui na mesa está rindo, eu não sei do quê. Cuidado para não espumar pela boca, hein, Márcio? Porque Brastemp, aditivo, pó, amaciante, enfim... Tá, mas não parou por aí, alemão. Não parou, né? Não, nós fomos pra última fase, né? E a última fase era a mais dura, Guilherme. E dá vergonha na gente, né? Essas coisas, né? A operação Cobra Pinton, né? Pinton ou Piton? Isso, né? Parte do sistema da quadrilha não acontecia na casa. O prefeito se gafava que tinha um esquema ali com um elemento da chamada Bebel Popozuda. Os dois se encontravam num motel lá de Sangaceca para não levantar suspeita e fazer a transação. Através de escutas no motel, podemos ouvir. Bebel Popozuda fala o seguinte. Peraí, você vai fazer agora a transcrição. Vai ler a transcrição da conversa, é isso? Isso, eu vou ler ali, né? Bebel Popozuda, ela fala o seguinte. Você trouxe meu pintom? Palavra codificada para dinheiro, né? E o prefeito lá de Sangaceca fala o seguinte. Trouxe sim, tô cheio do que tu gosta, safadinho. Depois, só se ouvia palavras codificadas, né? Depois que a transação começava. Bebel Popozuda fala o seguinte. Assim, assim, assim. E o prefeito. Não para, não para, não para. E eles faziam essas transações pelo menos umas 3 vezes por semana, Schlebe. Tá, e vocês... descobrindo tudo isso, tá? Você disse ali que tinha desconfiança no começo, mas tá, pra chegar algumas dessas informações, a gente sabe que precisou alguma coisa assim, ó, alguém de dentro, alguém infiltrado. Teve delator? Teve. É, a gente trabalhou com o sistema de delação premiada, né? E a principal, no caso, delatora, né? Foi a mulher do prefeito. Ela delatou todo esse esquema com o Bebel Popozuda e tudo mais, isso? O prefeito tá preso, perdeu toda a parte do patrimônio, né, dele. E tá aí, a gente tá feliz pela pela limpeza que nós fizemos, né? E feliz porque agora a mulher do prefeito também é uma delícia e tá solta aí, né? Tá solteira. Ou seja, sanga seca menos seca, é isso? Ah, é, agora, né? Agora vamos tentar ver, né? Feliz aí pela operação e quando a gente tiver mais informações sobre o respeito, né? E principalmente dos peitos, a gente fala, Guilherme, um bom dia pra tu aí, pra tudo. Obrigado aí vocês da Transamérica. É, não precisa trazer mais informações não, alemão. Obrigado, viu? Obrigado. É, Márcio, vamos trancar aqui o estúdio. Bom, vamos lá, mais música aqui no Front Transamérica e, enfim, né? Continuando o programa. Programação musical aqui no Front, agradecendo, antes tarde do que mais tarde ainda, a todo o pessoal que interagiu conosco aqui na quarta-feira, Dia Mundial do Rock, na programação especial que fizemos aqui nas ondas da sua rádio. E agora vamos lá, porque é hora de conversar com ela, mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui com você. e seus ouvintes. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A satisfação é toda nossa, né? Sabia que estão repercutindo aí suas previsões esportivas da semana passada, mulher do Gogli? E isso porque você acertou exatamente quem seria o campeão da Eurocopa, né? Vamos até ouvir aqui o arquivo, porque senão o pessoal não acredita. Vamos lá. Mulher do Gogli, quem ganha a Eurocopa? Portugal, Guilherme. Portugal vai ganhar na prorrogação. Cristiano Ronaldo vai se machucar no primeiro tempo. O gol do título será no segundo tempo da prorrogação, marcado pelo Éder. 1-0. Festa em Lisboa. Epa, peraí, mulher do Gogli. Que você fez com esse áudio aí? Porque manipulou, né? Porque se eu bem me lembro, você realmente acertou. Portugal venceria a França. Isso você disse. Mas não deu todos esses detalhes não, hein? Claro que dei, Guilherme. Foi exatamente o que eu falei. Sei não, viu? Sei não. Vou procurar aqui nos arquivos. Eu acho que você tá querendo aí me dar o golpe, né? Me induzir ao erro. Nessa área de palpites, com quem que você andou interagindo, hein? Com o pai Tonhão? Não, Guilherme. Só com o Alessandro Cunhasque. Alezinho. Ha, ha, ha, ha. Sei. Tá bom. Vamos a uma pergunta que não quer calar nesta semana aqui na cidade, né? Com o anúncio da primeira prisão de prefeito da história do município. Foi alterada a corrida eleitoral para o mês de outubro? Mudou o panorama? Como é que ficou? Mudou sim, Guilherme. Mas as chances continuam sendo de 50% para todos os candidatos. Tá, 50% para todos. Como assim? 50%, Guilherme. Ou eles ganham a eleição, ou eles perdem a eleição. Assim de simples, cartesiano. Ah, sem dúvida. Mas ó, pra um raciocínio assim, nem eu, nem os ouvintes precisamos da mulher do Gogli, ok? Você está me desprezando, Guilherme? Não é isso, mulher do Gogli, é só que tá louco, né? Eu não sou mais atrativa pra você. Não, claro que não, quer dizer, sim, claro que sim, quer dizer, bom, não é, enfim, a mulher do Gogli, não muda de assunto. Você está fundindo os meus circuitos, Guilherme. Meu sistema está pesando. Estou me sentindo estranha. Unidunite. Salameaminde. O sorvete color R.E. Escolhido foi você. Você está fundindo os meus circuitos. Mulher do Gogli, não faz isso não, mulher do Gogli. Sério mesmo, hein? Não funde seu cérebro eletrônico aí, não. Ô, mulher do Gogli. Mulher do Gogli. Volta aqui. Mulher do Gogli. Ô, mulher do Gogli. Vamos conversar, mulher do Gogli. Caramba, será que... É, me enganou, hein? Peguei você. Pegou mesmo, mas ó, já vou avisando que não teve graça nenhuma, tá? Teve sim, eu achei graça. Eu estou rindo por dentro. Ok, pode rir então, ri à vontade aí, porque, enfim, né, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Tenham todos um excelente fim de semana. Beijinhos. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E vamos agora a mais um intervalo aqui no Front, hoje de volta com ele, né, o cantor popular da galera, Zé Mariano Júnior, bom dia! Bom dia pessoal, bom dia ouvintes. Zé Mariano, que hoje tem uma música especial sobre o Arguile ou Narguile, enfim, é isso aí Zé, som na viola! Vamos parar de fumar narguile, pessoal! Aí é bonito! É narguile pra lá, é narguile pra cá, é narguile na rua, é narguile na praia, é narguile na praça, misturado com cachaça. Fronte Transamérica até meio-dia. Nessa roda quem entrar vou avisando, são mais de 100 cigarros que você estará fitando. Fuma, fuma, fuma narguile, fuma, fuma, fuma e se expire. Roda, roda, roda os manos, e o bicho tá pegando. Uma vez entrei nessa praia, outra vez entrei nessa onda, mas agora chegou o momento de pagar a conta. Eu doei elas, nós, vós e eles. shows. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.